Azul 9148, cancelado as inscrições de altitude em IPAP, desça para 2500 pés, voo destino 093, está autorizado a RNAV, reporte passando servidor 366. Autorizado, visita 2500 pés, faz destino 093, cancelado as inscrições, vai informar, passando servidor 366, azul 9148. Diga. As autorizações da nossa FEMA? Sim. Autorização para Fortaleza, então. Autorizado, Salvador, Fortaleza, nível 370, via o preso Lono 9, conforme a rota do plano, decola pista 90, curva esquerda, saída Momo, transição frote, controle 120-8, transponder 5-5-1-0. Voo 909. Autorizado, Fortaleza, nível 370, conforme a rota Frisulu 19. Bom, decolada aliás, curva esquerda, Momo é a saída com a transição proxy. 120-8 o controle, 5-0, transponder, voo 909. Portão 9, Chimitão. Câmara. Boa noite, o Azul 2782, paciente da Vita. Azul 2782, acione identificação. Vou na proa de Mari para interceptar a chegada. Hoje, Salvador 1-0-1-3, reporte no ideal de descida. Reportarei no ideal de descida, o 2782, voando mais. Na 3858, chame Santana Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Gente, tá 3858, pô. Está passando o Sierra Vista 366, Azul 9148. Azul 9148, estime torre na frequência 118, decimal 95. 1895, Azul 9148. Torre Salvador, boa noite, Azul 9148, 9 milhas. Turno 48, autorizado, pouso pistola 0, vento 100 graus 109. Autorizado, pouso pistola 0, Azul 9148. Panamá 3131, na proa do Sierra Vista 367, logística Salvador 1093, está autorizado este navio, após passar no Sierra Vista 366. Autorizado, direita, ponto de espera, 1895, 1013, boa viagem. Salvador, o Azul 2782, possibilidade lá para o Sierra Vista 368. 2782, autorizado, voa Sierra Vista 368. 368 já é no ideal de descida também, o 2782. Enter, desça para o nível 050. 050, 2782. Autorizado, aliás, Matheus 0. Aliás, Matheus 0. Avião 48, sola 56, direita 219, só. Ao liberar direita 219, só avião 48. Azul 9148, táxi via Alfa, reporte ao XRD. Alfa, fala em presidente, Azul 2752, desço para 4 mil pés, hoje destino 013, está autorizado o procedimento em renave, reporte passando serviço 366. Para 4 mil, reportaria no 366-2782. É 310, decola 57, controle 208. 208, obrigado. Salvador, Xanel 6301, 6310, boa noite, cruza 1.600. Xanel 6310, contato radar na decolagem, da via 6 da PUCA para nível 350. 6 da PUCA, 350, 350. Interceptando a final RNAV, passando 366, visual, Xanel 6313. Canal 6313, com forte aproximação, chame torre na frequência 118.95. 6313, boa noite. Canal 6313, autorizado o pouso, bicho no 0, 100 graus, 109. 100, limpe pouso, 10, 6313, boa noite. Salvador, muito boa noite, o voo 2197. Informação Victor, na posição 10, para São Paulo Guarulhos. Voo 2175, aguarde a cópia, portão 10. Aguardando, poderia ter que passar ainda por gentileza? Saída da EL. Da EL, tá. Solo 03, direito 219, chão. 219, China 6313, táxi via Alfa, em Porto Chile, sobre táxi direito. Alfa, em Porto Chile. Nome torre na sequência 118, décima 9. 118, 95. O azul 2782, boa noite. Tô, Salvador, boa noite, 2782. Estabilizado, afinal. Azul 2782, autorizado o pouso, vento 100 graus, 109. Livre pouso pro 2782. Azul 2782, torre na frequência 198, décima 95. Torre, só confirmando, pro 2782 está livre pouso. Afirma, autorizado pouso, Ventura 00 graus, 10 nós. Graças. Tem 3 horas e 20. Teresina, alternativa. 1096, ataque autorizado Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1013, boa viagem. Ok, 1013, Índia Alfa no ponto de espera 1895, boa no 096, obrigado, vamos fechar mais. Após a aeronave da Gol, Juliette, portão 62. Após a passagem da aeronave da Gol, Juliette, portão 63110, sendo sempre recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Olimpo 08 pra cima. Salvador, tem que ter autorização no voo no 2197. Para a cabeceira 1-0. O voo 2175 já teria nossa autorização para Guarulhos? Sim, Salvador Guarulhos autorizado 360 via o Pedro 10 Taubaté. Decola pistona 0, curva direita da Euleda Motiva. Controle 1120-8, transponda 5524. 360 autorizado escrito para Guarulhos, decola pistona 0, curva direita da Euleda Motiva, para 1-0. Taubaté, o controle Salvador 2018-0-524, tocado transponda, voo 2175. Portão 10, chamei pronto para chegar de cima. Uno 09, autorizado Lima, tem 1-0. A Lima tem 1-0, boa, 1-0-9 mesmo. Direita 219, Chola. Direita 219, 272, boa noite. Solo, boa noite, 272, Livrano. Azul 2782, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 3 Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, 3 Romeu, posição, obrigado. Alô, voo 2175, no 10, continuidade para mim. Portão 10, autorizado, chame táxi, 2175. Autorizado, chama táxi, 2175. A 3305, acione identificação, mantenha a proa de TAP, desça para o nível 050, ajuste no 093. 3305, tá, 3305. Acione identificação, já sabia chegada a Mário para o nível 060, o ajuste no 093. O 09, decola os 11, controle 208. 208. Controle o gol 1096, decolou nas suas contas. Gol 1096, contato radar na decolagem, sua via sair da mão para nível 370. Como 370, 096. Aguarde a cópia Guarulhos, 1013. 1013, aguarde também. 8, 9. Com 096, pode ir para a posição frontier? 1096, aguarde a coordenação. Aguardando. Una 096, suba e mantenha o nível 330, está autorizado voar na proa de Cogibo. Ok, Cogibo 330, 096. Autorizado, Índio e Alfa, Pantera 1895, 1014, Goiás. Índio e Alfa, Pantera 1895, 1014 agora. 385 da Santa Procópia. 385 da Salvador Guarulhos, 340, 310, Taubaté, Nicola Pixon 90, curva direita, Dael, Leda Mótima, controle Salvador 120-8, transponda 552. Guarulhos autorizado, 340, nível atrasador, 90, Taubaté. Decomando 90, curva direita, da Eulê da Mostra. 1208, controle de Salvador, 5521, transpondetã, 3805. Portão 8, time pronto. 3805. Só 3305, só autorizado voar na proa do CRV da 366, em descida para 4000 pés. O ajuste no 094. CRV da 366, 4000, 1014, da Salvador, boa noite, 2175, ponte espera próxima. 2175 autorizado, aliás, decola 10, vento 100 graus, 109. Aline, decola 90, o voo 2175. Rio 5974, a sua identificação, dessa vez chegada é bom para 4000 pés, o ajuste no 014, reduziu o site para 2509. 08, controle. Firmino, sabe? Confirma? 208. 208, boa noite, bom final de semana. 2209. Controle, boa noite, gol 2975, passando 1200, 360, da Euleda. Gol 2175, apontado radar na decolagem, sub via CD da EL para nível 360. Via para 360-2175, da EL. Gol 1096, submissão para Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. A 3305, 2 para 2500 PES, o ajuste no 094, autorizado Renato, repassação do servidor 366. 2500, autorizado, vai passar baixando 366, a 3305. O 08, desço para nível 050. Do 4298, contra ele. Azul 4298, aciona identificação, solicitada da MAI para nível 060, ajuste no 094. Azul 4298, mantém a pista da chegada. Azul 4235, essa é a identificação, dessa vez chegada a bomba para nível 050, o ajuste no 094. 050, chegada a bomba para nível 094, Azul 4235. Azul 4298, vem na pro de ITAP, após o ITAP, serve do 366. ITAP, após o 5974, reduz a velocidade para 2109. 4235, reduzindo 7 para 2509. 2509, azul 4235. Estando 366, estabilizando, tá 3305. A 3305, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado. Torre Salvador, boa noite, tá 3305. A 3305, autorizado pouso, pistão 0, ventura 0, ventura 0, 109. Livre pouso na 10-3305. E o 5974, confirme o procedimento que irá efetuar? Guarda a cópia 9271 no 1014 no ajuste. Agora, será a obra da máquina? O 2175, chame centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 2235.1, boa noite. O 5974, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230. O limite radial 290 Salvador. Radial 290 Salvador. Para 298, após a etapa voa servidor 366, em descida para 2500 pés, ajustado no 0104, autorizado a Renato para pista no 0. SP2500, pode estar aqui, 14 de Vegnaga, passou no 0. Aqui, acionamento de chantagem. Autorizado, chama ataque, está 3-2, reduza para 2209. Link Taxi via Alfa, reporte antes da Taxi Julieta. Alfa vai reportar antes da Julieta, 3-3-0. 298, reduza para 1-709. 1-709, cadena G. Olimpo 08, está passado, 2 Alfa em campo. Olimpo 08, autorizado pouso, bicho no 0, vento 1 no 00 graus, 1 0. Autorizado pouso, bicho no 0, bicho no 08. 0 de lado. Salvador Campinas, 340, Rio Presulo 10, o Bávio Presulo no meio, decola pista 90, curva direita, da El Leda Mótima. Controle Salvador, frequência 120-8, transponder 5531. 305, ingresso Taxi Juliette, portão 07. Juliette, portão 007, portão 07. Precisa descer até 2 mil pés, ajustado no 04. Aguarde a cota, ML14, 6313. ML14, aguarde a cota. São 974, reduzo vocês para 1809. Vai seguir o trecho, você está agora na posição de 10 horas, 7 milhas, rumo oeste, um eco 190 com 1809. E 5974, copiou o controle? Reduzo vocês para 1809, vai seguir o trecho agora na posição de 10 horas, 7 milhas, rumo oeste, um eco 190 com 1970 do plano. Sérgio Tan parqueando no portão 7, após autorizado o táxi, Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Ponto colega, Índia e Alfa, ponto de espera 295, autorizado para 3895, 1425. Pelo voo, Sérgio 368. Posição pelo, Sérgio 368, ajuda para 335. Azul 5972, a sua identificação, dessa vez chega da bomba para 4 mil pés ou ajuste na 014. Confirma? Olimpo 72, Olimpo 08, solo as 32, liga à direita, depois novamente à direita, chama para cruzar a pista. Salvador Borante, azul 4298, final 1-0. 4298, autorizado pouso no 0, vento no 00 graus 109. Tiro pouso no 0, vento 109. Linha 313, pronto, cópia. Sim. Autorizado, Guarulhos, 360, nível autorizado, via Obras Unidades, Taubaté. Decola pista 10, curva direita, da Euleda Motiva. Controle Salvador, frequência 120.8-5537, o Chiné 6313. Chiné 6313, autorizado 360 de nível, pela Uniforme Zulu 10, até Taubaté, para Guarulhos, decola pista 10, curva direita. Saída da Euleda, transição Motiva, controle 1208, transponder 5537. Portal 62, chame pronto para pushback e funcionamento. Camará pronto, push. Autorização de pouso, pista 10. Guarda. Zero 8, está na Delta, posição para a próxima. Ok, 08, mantém a posição. Passando a nova, 08. Tipo 08, autorizado cruzamento imediato, táxi para a parte militar, estacionar sua frequência livre. Cruzamento imediato, tipo 08. Azul 4298, solo 35, direito 219, solo. 219. Deixa eu ver se Pico 974, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 mais. Azul 4235, estabilizado com isso, aproximação final. Azul 4235, completa aproximação, chame por aí na frequência 198, decimal 95. 198, azul 4235. Autorizado a área e mantendo 10, 3815. Estacionado 7, 3, 4, 3. 972, confirma se efetua a RNAV para Pichuna 0. Ah, negativo, tá. Se prepare para a NDB Zulu para Pichuna 0. Autorizado para o chefe de acionamento, chama o táxi. Autorizado. Rio 5974. Táxi via Alfa, Kilo para o Parte 3, posição 6, Romeu. Turno 5, autorizado a decolar, pistola 0, vento 100 graus 8 nós. Autorizado a decolar de 90, 38, 195. Salvador, boa noite. Azul 4235, Serra Vitor 372, visual. Salvador 235, autorizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, pistola 0, Azul 4235. 38, 15, decola os 39, controle 120, decimal 8. Controle 208, 38, 15. Força aérea 2581, na sua identificação, dessa vez chegada a mar para nível 050, ajuste no 094. Controle Salvador, 338-15700, na DEL 4. 3895, contato radar na decolagem, saída da EL. Após deixar o caso autorizado, vá na prateleira e subida para o nível 340. 2000 prateleira, acende ao 340. Tá, 38195. Uma 888, acione a identificação. Chegada bom, três para 4 mil pés, ajustada no 014. O 1888, cancelar as instruções. 972, desça para 2 no pés, ajuste 10104, está autorizado sinal NDBZU para pista 10, reposta autorizada. 2 mil pés, 14, reposta autorizada, canal NDB, pista 10, Rio 5972. Salvador, eu chamo a 63, não preciso de acionamento de feedback, portão 62. Portão 62, autorizado, chamo o carro. Pará, eu chamo a 6313. Solo, Salvador, azul 9271, 110 a bordo, no dia 4 horas de 30 alterna, Ribeirão Preto, solicitado. India Alpha, atmosfera 295, 1014, boa viagem. India Alpha, atmosfera 295, azul 9271, 110 a bordo. Direito 219, Azul 435. Direto Mote, obrigado. 38-15. Salvador, boa noite, Azul 435, Libra 9. 4235, táxi de Alfa, reporta Juliette. Táxi de Alfa, reporta Juliette, Azul 435. Afirmo, chame antes da Taxi Juliette. Obrigado. Salvador Azul, 2 Centro, autorizado, né? Decolar 100 graus, 1-2. Decola, pista 8.95. E o 5972 continua a aproximação, vai ter transição de pouso. E aguardado livre de vocês, 5972.